Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você entra a partir de agora no território da Arena Sertaneja. Os maiores sucessos, as mais executadas na semana, desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Target Radios. Todo mundo ouve, todo mundo ama. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges. E mais uma edição do Arena Sertaneja. Começando o desfile das 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. Antes, quero saber como você está, baby. Tudo na paz de Deus. Então tá ótimo. Enquanto você acompanha a parada, clique em targetw.com, a referência para o mundo, com absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Afinal, acompanhar a Target é saber de tudo. targetw.com. Os melhores do mundo sertanejo pisam na nossa arena. Aumente o volume e curta muito. Afinal, Target é sinônimo de sucesso. Começamos o chart da semana com o 15º lugar no país, que é de Rio Negro e Solimões. Iniciando o desfile da moda sertaneja, aí vou achar bom. Tudo de melhor é Target. Arena Sertaneja. Número 15. Eu tô bolado com a maneira com que você se esquivou. O meu aluguel foi forte, beleza, e não adiantou. Você me pediu um tempo, me pisou, mandou embora. Tô sofrendo pra caramba por causa dessa história. Ai, ai, ai, um homem apaixonado também chora. Ai, ai, ai, um homem apaixonado também chora. Vou escrever saudade num tijolo, jogar na sua cabeça, pra você ver como dói, como dói. Vou escrever saudade na botina, te dar uma bicuda, pra você ver como dói, como dói. Vou escrever saudade no para-choque do carro, te digo tome cuidado, porque se eu te atropelo, você vai ver como dói. Aí vou achar bom, aí vou achar bom. Vai ser a minha vez de arrebentar seu coração. Aí vou achar bom, aí vou achar bom. Vai ser a minha vez de arrebentar seu coração. Você se esquivou, o meu aluguel foi forte, peleja e não adiantou. Você me pediu um tempo, me pisou, mandou embora. Tô sofrendo pra caramba por causa dessa história. Ai, ai, ai, um homem apaixonado também chora. Ai, ai, ai, um homem apaixonado também chora. Vou escrever saudade no tijolo, jogar na sua cabeça, pra você ver como dói, como dói. Vou escrever saudade na botina, te dar uma bicuda, pra você ver como dói, como dói. Vou escrever saudade no para-choque do carro, te digo tome cuidado, porque se eu te atropelo, você vai ver como dói. Aí vou achar bom, aí vou achar bom. Vai ser a minha vez de arrebentar seu coração. Aí vou achar bom, aí vou achar bom. Vai ser a minha vez de arrebentar seu coração. Aí vou achar bom, aí vou achar bom. Vai ser a minha vez de arrebentar seu coração. Aí vou achar bom, aí vou achar bom. Vai ser a minha vez de arrebentar seu coração. Aí vou achar bom. Arena Sertaneja. Número 14. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Em pleno deserto te encontrei. Nunca imaginava ser assim. O que